dificuldades. O segredo é confiar. Faça uma oração. No vale eu aprendi a confiar. Os meus medos tive que enfrentar. Na adversidade, lutar. No vale eu aprendi a confiar. Os meus medos tive que enfrentar. Na adversidade, sei o que dói mais, o desprezo ou tanto faz, de alguns que se apresentam como amigos, analisando os mínimos detalhes. Cheguei em uma conclusão, rosto pobre, joelho dobrado, faça uma oração. Oh, percebe, vai em frente sem olhar atrás. Faça uma oração. Rosto no pó, joelho dobrado, faça uma oração. Lembras de Paulo e Silas dentro da prisão. As cadeias se romperam com a adoração. Alguns que se apresentam como amigos, analisando os mínimos detalhes. Cheguei em uma conclusão, rosto no pó, joelho dobrado, faça uma oração. Ó, persevera, vai em frente sem olhar atrás, faça uma oração. Joelho dobrado, faça oração. Lembrar de Paulo e Silas dentro da prisão. As cadeias se romperam com adoração. No vale, faça uma oração. Amigo dos amigos, vitória no perigo. Deserto com maná, não tem como explicar. O Deus que fala e cumpre, a terra se abala. Botou no pão.